29 de junho, sexta-feira. Só uma vez eu me atrevi a entrar num barco pretendendo acompanhar a procissão fluvial de São Pedro. Sempre desconfiei que era uma devoção arriscada, mas peguei corda de meu falecido amigo Osmar Simões. Lá fomos, Tapajós abaixo e acima, encantados com o espetáculo, mas tomando seguidos sustos. É que, ao voltar dali da Ilha dos Periquitos, as embarcações vinham e ainda vêm em amalucadas porfias, cada qual querendo cortar a proa das outras. Eu não gostei nem um pouquinho da experiência e continuo preferindo assistir ali do litoral o magnífico e velho cortejo, aliás, a cada ano mais minguado, mais reduzido. Andei fazendo umas pesquisas, consultando pessoas idosas sobre a velha procissão. Em linhas gerais, descobri mais ou menos o seguinte. Em 1928, aconteceu a primeira procissão fluvial de que há notícia em Santarém. O saudoso franciscano Frei Ambrósio resolveu introduzir uma novidade na chamada Festa da Latada. Chamava-se Latada a área onde fica mais ou menos a atual paróquia do Santíssimo Sacramento. Então, na lancha denominada Maciste, levou-se a Sagrada Hóstia da Praça da Matriz até a altura do Trapiche do DR, que naturalmente não existia naquele tempo. Segundo o depoimento de Isoca, só depois de 1930 é que começou a procissão fluvial de São Pedro como nós a conhecemos. Durante muitos anos, e disso eu também me recordo, fazia-se uma espécie de procissão mista. Muita gente ia nos barcos e grande parte do povo acompanhava por terra o cortejo do rio. Hoje, as pessoas fazem uma escolha definitiva. Ou viajam atrás do santo, nas embarcações, ou ficam à frente da cidade olhando o espetáculo. Quando eu era menino, lembro-me de bem poucas embarcações. O Dioclésio, São Francisco, Santo Antônio, Amar Pinto, Amarilita, a Luiz Bastos e o folclórico Sulanca, de Amir Chaves. Infalivelmente, o preto Arnaldo Catraeiro, todo de branco, a forcejar em sua canoa, acompanhava o cortejo. Em certos anos, mais de 100 barcos participaram da festa. Mas, infelizmente, esse número vem diminuindo nos últimos tempos. Sabe-se que mais de 6 mil embarcações estão registradas na Capitania dos Portos de Santarém. Deveria, portanto, haver uma presença maciça de motores no bonito desfile. Alega-se que a capitania vai fazendo exigências cada vez mais severas e muitos proprietários, até católicos de embarcações, relutam em homenagear o príncipe dos apóstolos, o pescador da Galileia. Talvez a maioria tenha mesmo receio das disputas que costumam acontecer no fim da procissão. De tudo isso, destaco o essencial. São Pedro foi um exemplo maravilhoso de conversão, provando como pode uma pessoa se modificar. Era um fraco, um covarde, negou a Cristo 3 vezes, mas acabou se santificando a tal ponto que, ao sofrer o martírio, não se julgou sequer digno de ser crucificado como Jesus. Pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. É um estímulo para todos os homens. Cada um de nós, querendo, pode progredir na fé, crescer nos caminhos de Deus. Que São Pedro interceda sempre por todos nós, pecadores. Boa tarde e um bom fim de semana para todos.